Ficheiro 43, página 239. Está mais claro agora, mesmo com a neve a aumentar. Vislumbro a crescida e o Pollux a cerca de 30 metros à nossa frente, avançando lentamente com a multidão. Viro a cabeça para trás para ver se consigo localizar o Pita. Não consigo, mas chamei a atenção de uma rapariguinha curiosa, num casaco amarelo esverdeado. Acotovelo o Gale e abrando muito ligeiramente o passo, para permitir que se forme um muro de pessoas entre nós. Talvez tenhamos de nos separar, sussurro. Há uma rapariga? O tiroteio atravessa a multidão. Várias pessoas ao meu lado atiram-se para o chão. Gritos rasgam o ar quando uma segunda rajada dizima outro grupo atrás de nós. Eu e o Gale baixamo-nos e corremos os 10 metros até às lojas. Escondemo-nos atrás de um mostruário de botas de saltos altos à porta de uma sapataria. Uma fila de calçado peludo impede a visão do Gale. Quem é? Consegues ver? Pergunta-me. O que consigo ver entre pares alternados de botas de pele cor de alfazema e verde hortelã é uma rua cheia de corpos. A rapariguinha que me observava está ajoelhada no chão, gritando e tentando despertar uma mulher imóvel. Outra rajada de balas atravessa-lhe o casaco amarelo no peito, manchando-o de encarnado, atirando a rapariga para trás. Durante um momento, fitando a sua pequena forma enroscada, perco a capacidade de formar palavras. O Gale dá-me uma pequena cotovelada. Katniss! Estão a disparar do telhado por cima de nós, informo o Gale. Assisto a mais algumas salvas de tiros. Vejo os uniformes brancos caindo nas ruas cobertas de neve. Estão a tentar atingir os soldados da paz, mas não são grandes atiradores. Devem ser os rebeldes. Não sinto qualquer ímpeto de alegria, embora teoricamente os meus aliados estejam a vencer. Estou paralisada por aquele casaco amarelo esverdeado. Se começarmos a disparar, estamos feitos, assegura o Gale. Toda a gente saberá que somos nós. É verdade. Estamos armados apenas com os nossos arcos especiais. Disparar uma flecha seria anunciar a ambos os lados que estamos aqui. Não. Esforço-me por dizer, temos de chegar ao Snow. Então é melhor avançarmos, antes que o quarteirão inteiro vá pelos ares, sugere o Gale. Encostados à parede, continuamos a percorrer a rua. Só que a parede é constituída, sobretudo, por montras de lojas. Uma sequência de mãos transpiradas e rostos boquiabertos comprime-se contra os vidros. Levanto mais o cachecol para tapar as bochechas, enquanto serpenteamos pelos mostruários no passeio. Por trás de um expositor de fotografias emolduradas do presidente Snow, encontramos um soldado da paz, ferido, apoiando-se numa faixa de parede de tijolo. Pede-nos ajuda. O Gale bate-lhe com o joelho na cabeça e tira-lhe a espingarda. No cruzamento, ele mata outro soldado. E ambos passamos a ter espingardas. Então, quem é que somos agora? Pergunto. Cidadãos desesperados do Capitólio, responde o Gale. Os soldados julgarão que estamos do lado deles. E os rebeldes, espero, têm alvos mais interessantes. Estou a matutar sobre a sensatez deste último disfarce quando atravessamos o cruzamento a correr. Mas ao chegarmos ao quarteirão seguinte, já não importa quem somos. Não importa quem é quem, porque ninguém tem tempo para ver rostos. Os rebeldes já chegaram, não há dúvida, entrando em massa na avenida, escondendo-se nas entradas dos prédios, atrás de automóveis, com as armas disparando, vozes roucas berrando ordens, quando eles se preparam para enfrentar um pelotão de soldados da paz que avança na nossa direção. Os refugiados, indefesos, desorientados, muitos feridos, são apanhados no fogo cruzado. Um casulo é ativado à nossa frente, libertando um jorro de vapor que queima toda a gente no seu caminho, deixando as vítimas cor-de-rosa e mortas. Depois disso, o pouco sentido de ordem que ainda existia dissolve-se por completo. Quando as restantes espirais de vapor se entrelaçam com a neve, A visibilidade estende-se apenas ao cano da minha espingarda. Soldado da paz, rebelde, cidadão, quem sabe? Tudo o que mexe é um alvo. As pessoas disparam por reflexo e eu não sou exceção. Com o coração a martelar, a adrenalina a queimar-me o corpo, vejo apenas inimigos. Exceto o Gale, o meu parceiro de caça, a única pessoa que me protege. Só nos resta avançar, matando todos os que se cruzam no nosso caminho. Pessoas a gritar, pessoas a sangrar, pessoas mortas em toda a parte. Quando chegamos à esquina seguinte, o quarteirão inteiro à nossa frente ilumina-se com um clarão roxo. Recuamos, agachamo-nos na caixa de umas escadas, semicerramos os olhos para poder enfrentar a luz. Algo acontece às pessoas atingidas pelo clarão. São assaltadas por... o quê? Um ruído? Uma onda? Um laser? As armas caem-lhes das mãos. Os dedos agarram-se à cara. O sangue esguicha-lhes de todos os orifícios visíveis. Olhos, nariz, boca, ouvidos. Em menos de um minuto, toda a gente está morta. E o clarão desaparece. Cerro os dentes e corro, saltando por cima dos cadáveres, com os pés escorregando no sangue. O vento levanta a neve em remoinhos que nos toldam a visão, mas não abafa o ruído de outra vaga de botas dirigindo-se para nós. Baixa-te! Grito para o Gale. Deitamo-nos onde estamos. A minha cara bate numa poça do sangue ainda quente de alguém, mas finge-me de morta. Permaneço imóvel quando as botas marcham por cima de nós. Algumas evitam os corpos. Outras trilham-me a mão, as costas, batem-me na cabeça ao passar. Quando as botas se afastam, abro os olhos e aceno com a cabeça ao Gale. No quarteirão seguinte, encontramos mais refugiados aterrorizados, mas poucos soldados. Mesmo quando parece que iremos ter algum descanso, surge um estrondo, como um ovo batendo na borda de uma tigela, mais ampliado mil vezes. Paramos, olhamos em volta à procura do casulo, nada. Depois sinto as pontas das botas começarem a inclinar-se muito ligeiramente. Corre! Grito para o Gale. Não há tempo para explicar, mas em segundos a natureza do casulo torna-se evidente para toda a gente. Uma fenda abriu-se ao longo do centro do quarteirão. Os dois lados da rua empedrada começam a dobrar-se para baixo, vertendo lentamente as pessoas para as profundezas invisíveis da rua. Fico indecisa entre seguir a direito para o cruzamento seguinte e tentar chegar às portas que ladeiam a rua e forçar a entrada num prédio. Por causa disso, acabo por me deitar ligeiramente na diagonal. À medida que as dobras da rua continuam a baixar, os meus pés começam a escorregar nas lajes. Esforço-me por subir, como se estivesse a correr ao longo da encosta de uma montanha de gelo, que vai ficando mais íngreme a cada passo. Os meus dois destinos possíveis, o cruzamento e os edifícios, estão a poucos metros de distância, quando sinto a dobra começar a despegar-se. Só me resta aproveitar os últimos segundos de adesão às lajes para me impulsionar para o cruzamento. Quando as minhas mãos se agarram ao lado, vejo que as dobras pendem na vertical. Os meus pés baloiçam no ar sem qualquer apoio. De 15 metros mais abaixo, um fedor abjeto, como cadáveres apodrecendo ao calor do verão, atinge-me o nariz. Vultos negros rastejam nas sombras, silenciando quem quer que sobreviva à queda. Um grito estrangulado sai-me da garganta. Ninguém vem ajudar-me. Começo a escorregar da borda gelada. Quando percebo que estou apenas a uns 2 metros do canto do casulo, desloco as mãos pouco a pouco ao longo da borda, tentando abstrair-me dos ruídos terríveis que vêm de baixo. Quando as minhas mãos chegam ao canto, lanço a perna direita para cima e consigo prender a bota a qualquer coisa. Com cuidado, arrasto-me para o nível da rua. Arquejando, tremendo, começo a rastejar e prendo o braço ao poste de um candeeiro para me segurar. apesar de o chão ser perfeitamente plano. Gale, grito para o abismo, sem querer saber se poderei ser reconhecida. Gale, aqui! Olho, perplexa, para a minha esquerda. A fenda engoliu tudo, até à base dos edifícios. Cerca de uma dúzia de pessoas conseguiram escapar e agarram-se a tudo o que sirva de apoio. Puxadores de portas, batentes, caixas de correio. Até as portas de onde me encontro, o Gale agarra-se à grade de ferro ornamental na porta de um apartamento. Ele poderia entrar facilmente se a porta estivesse aberta, mas apesar dos seus repetidos pontapés, ninguém vem em seu socorro. Afasta-te! Levanto a minha espingarda e disparo contra a fechadura, até a porta se abrir de repente. Durante um instante sinto a exaltação de o ter salvo. Depois, as luvas brancas agarram-no. O Gale olha-me nos olhos. Diz-me qualquer coisa que não consigo perceber. Não sei o que fazer. Não posso abandoná-lo, mas também não posso alcançá-lo. Ele volta a mexer os lábios. Eu abano a cabeça para indicar a minha confusão. A qualquer minuto, eles vão perceber quem capturaram. Os soldados da paz começam a puxá-lo para dentro. Foge! Ouço-o gritar. Volto-me e fujo do casulo. Completamente sozinha agora. O Gale, preso. A Cressida e o Pollux já podiam ter morrido 1000 vezes. E o Pita? Não o vejo desde que deixámos a loja de tigres. Agarro-me à ideia de que ele possa ter voltado para trás, previsto o ataque e regressado à cave, enquanto ainda estivesse de juízo perfeito. Percebido que não havia necessidade para uma diversão, quando o Capitólio já fornecera tantas. Nenhuma necessidade de servir de isca, nem de tomar a camarinha da noite. O comprimido. O Gale não tem o comprimido. E quanto a fazer detonar as flechas à mão, nunca terá oportunidade para isso. A primeira coisa que os soldados da paz farão é tirar-lhe as armas. Escondo-me numa entrada com lágrimas a cair-me dos olhos. Mata-me, era o que ele estava a dizer. Queria que eu o matasse. Era o meu dever. Era a nossa promessa implícita de todos nós, uns aos outros. E não a cumpri. E agora o Capitólio vai matá-lo, ou torturá-lo, ou sequestrá-lo. Ou... As fendas começam a abrir-se dentro de mim, ameaçando despedaçar-me. Resta-me apenas uma esperança, a de que o Capitólio se renda, deponha as armas e liberte todos os prisioneiros antes de eles poderem magoar o Gale. Mas não acredito que isso aconteça enquanto o Snow estiver vivo. Dois soldados da paz passam a correr, mal reparando na rapariga do Capitólio choramingando, encolhida na entrada de um prédio. Contenho as lágrimas. Limpo as que tenho na cara antes que congelem e recomponho-me. Muito bem, continuo a ser uma refugiada anónima. Ou será que os soldados da paz que apanharam o Gale me viram quando fugi? Tiro o casaco e volto-o do avesso, mostrando o forro preto e escondendo o exterior vermelho. Ajusto o capuz para me esconder o rosto. Segurando a espingarda junto do peito, examino o quarteirão. Há apenas meia dúzia de refugiados desorientados. Sigo atrás de um par de velhotes que não reparam em mim. Ninguém estará à espera de me ver com dois velhotes. Quando chegamos ao fim do cruzamento seguinte, os homens param e quase choco com eles. É o círculo da cidade. Do outro lado da ampla praça, rodeada de edifícios grandiosos, vejo a mansão do presidente. O círculo está cheio de gente, andando de um lado para o outro, chorando ou apenas sentada e deixando a neve acumular à sua volta. Integro-me perfeitamente. Começo a abrir caminho em direção à mansão, tropeçando em tesouros abandonados e pernas cobertas de neve. Mais ou menos a meio do caminho, vejo a barricada de betão. Tem cerca de 1 metro de altura e estende-se ao longo de um grande retângulo. Diante da mansão. Seria de esperar que estivesse vazia, mas está apinhada de refugiados. Talvez seja o grupo escolhido para ser abrigado na mansão. Mas quando me aproximo, reparo noutra coisa. Todos os que se encontram no interior da barricada são crianças, de bebés a adolescentes, assustadas e geladas, aconchegadas em grupos ou balouçando entorpecidas no chão. Não estão a ser conduzidas para a mansão. Estão encurraladas, guardadas em todos os lados por soldados da paz. Percebo imediatamente que isso não é para sua proteção. Se o Capitólio quisesse protegê-las, elas estariam algures num abrigo subterrâneo. Isto é para proteger o Snow. As crianças são o seu escudo humano. De repente, a multidão entra em alvoroço e desloca-se em vaga para a esquerda. Sou apanhada por corpos maiores, transportada para o lado, desviada do meu rumo. Ouço gritos de "os rebeldes, os rebeldes!" e percebo que eles devem ter entrado na praça. A onda atira-me contra o mastro de uma bandeira e agarro-me a ele. Usando a corda suspensa do topo, isso-me para fora do aperto dos corpos. Sim, consigo ver o exército rebelde entrando no círculo, levando refugiados a fugir para as avenidas. Perscruto a zona à procura dos casulos, que certamente serão detonados, mas isso não acontece. O que acontece é o seguinte: uma aeronave, com o selo do Capitólio, surge diretamente por cima das crianças barricadas. Dezenas de paraquedas são lançados sobre elas. Até mesmo neste caos, as crianças sabem o que os paraquedas prateados contêm: comida, medicamentos, presentes. Elas apanham-nos ansiosas, puxando os fios com os dedos gelados. A aeronave desaparece, passam 5 segundos e depois cerca de 20 paraquedas explodem simultaneamente. Um pranto de dor eleva-se da multidão. A neve está vermelha e juncada de bocados de corpos pequenos. Muitas das crianças morrem imediatamente. Mas algumas estão deitadas em agonia no chão. Outras cambaleiam de um lado para o outro, fitando mudamente os restantes paraquedas prateados, como se estes pudessem ainda conter algo precioso lá dentro. Percebo que os soldados da paz não sabiam que isto ia acontecer, pela maneira como estão a afastar as barricadas, abrindo um caminho para as crianças. Outro bando de uniformes brancos entra a correr no recinto, mas não são soldados da paz, são paramédicos, paramédicos rebeldes. Seria capaz de reconhecer os uniformes em qualquer lado. Deslocam-se entre as crianças, empunhando kits médicos. Primeiro vislumbro a trança loura a cair-lhe pelas costas. Depois, quando ela tira o casaco para tapar uma criança chorosa, reparo na cauda de pato formada pelas fraldas da camisa. Tenho a mesma reação que tive no dia em que a F. Trinca te chamou o nome dela na ceifa. Entretanto, devo ter perdido as forças, porque dou por mim na base do mastro, não me lembrando dos últimos segundos. Depois estou a abrir caminho aos empurrões, através da multidão, exatamente como fiz no dia da ceifa. Grito o nome dela, tentando fazer-me ouvir no meio da confusão. Estou quase lá, quase a chegar à barricada, quando julgo que ela me ouve, porque durante apenas um instante ela vê-me e os seus lábios formam o meu nome. E é então que explodem os outros paraquedas.